Muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Alguns que vieram de outras proveniências que não aqui de Coimbra, um pouco mais distantes, como a professora Graça André, que é hoje, né? A professora Graça André é hoje doutorada em Serviço Social, que nós convidámos e que convidámos para esta sessão de mestrado, tanto de disciplinas da 13ª edição e também da 14ª edição do mestrado de Serviço Social. E eu quero agradecer muito a vinda da professora Graça André. Para nós é uma honra tê-la cá. E porquê é que eu estou a dizer isto? Isto não são palavras, são de facto questões muito importantes para nós, para esta categoria de Serviço Social. É a pessoa doutorada em Portugal que tem uma tese sobre direitos humanos. Claramente que direitos humanos e serviço social é um eixo central no equacionar, no conceber, na dimensão propositiva do serviço social. Consequentemente, para nós é uma honra tê-la cá. E a professora Graça André, muito provavelmente para a maioria dos presentes alunos e profissionais, né, e professores e investigadores que estão aqui, não precisaria de apresentação, mas eu vou fazê-la. A professora é assistente social, trabalhou durante muitos anos ligada às questões da infância, é docente, também uma trajetória já larga, não é? Tanto no Instituto, que eu me recordo, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, nos últimos anos na Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, e este ano inclusivamente noutra instituição da Universidade Católica, em Braga. A professora é responsável, de facto, pela formação de várias disciplinas associadas à ética, às questões da relação com os próprios estágios, então, as questões da ética, direitos humanos. Então, não é só essa sua dimensão que eu gostaria aqui de salientar como docente, mas também outra dimensão, outra qualidade da professora é ser investigadora. E, como investigadora, a tese que eu tenho aqui na mão, que é gordinha, que demorou muitos anos a trabalhar. Investigação significa trabalho, significa dialogar com diferentes autores que escreveram coisas, que escreveram em qualquer parte do mundo que nós utilizamos. E a professora Graça André não poupou no passaporte. Desde a Austrália, Inglaterra, portugueses, brasileiros, e tantos outros, ela efetivamente fez todo esse trabalho de levantamento, de discussão, e evidentemente que, para além desta dimensão de investigadora, a professora Graça André é uma ativista, ela é uma militante, diria, da própria Associação de Profissionais de Serviço Social. A professora Graça André e vou aqui recorrer aqui aos meus elementos, membro da direção da Associação de Profissionais de Serviço Social, para as relações internacionais e ainda para as questões da ética e direitos humanos. E este processo, vejam, esta relação com a participação ao nível do serviço social e ao nível da Associação de Profissionais de Serviço Social é apenas uma etapa, porque a professora Graça André não se fica no debate a nível de Portugal. A professora Graça André é representante da Federação Internacional das Assistentes Sociais, estamos a falar, portanto, da organização, vamos dizer, mundial, que agrega os assistentes sociais, e a professora é, enquanto representante da FIAS, está junto da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, integra a Plataforma dos Direitos Fundamentais, ou seja, Há toda uma trajetória, diria, profissional, académica, associativa e de investigação que, de facto, nos fazem ter muita... Nós ficamos muito orgulhosos por a ter connosco e por ter disposto esta manhã para vir a Coimbra para estar convosco e para retomarmos os debates, né? Retomarmos os debates que o debate nunca está fechado, abre-se sempre com novas pessoas. E, portanto, para nós é muito importante, no âmbito dos dois cursos de mestrado, vocês terem, né, e quem está presente, poder ter acesso, a ter possibilidades de exatamente perceber um pouquinho e ter a curiosidade, quem sabe, aí de daqui a uns tempos, ou como, termos acesso a esta tese. Formação em serviço social, desenvolver competências para uma mediação em direitos humanos? É a pergunta que a professora Graça faz aqui na sua tese de doutoramento. Demorou anos a fazer e muito trabalho que está por detrás e que defendeu, portanto, em este ano, não foi? Em maio de 2016. Então, mais uma vez, não é a primeira vez que a professora Graça vem aqui ao Instituto, mas ao mestrado é. Então, nós ficamos muito gratas e era isso. Muito obrigada, Graça. Obrigada. Eu vou ter que me levantar, eu não gosto de falar sentada, portanto, agora estive. Eu agradeço muito, realmente, eu também estou muito honrada por vir. A professora Alcina, para mim, é uma referência. Não é por estarmos aqui a trocar galhardetes, mas realmente eu tive a oportunidade de estar mais de perto com ela quando ela foi minha professora de História do Serviço Social no mestrado. E realmente foi um prazer imenso, aprendi imenso com ela, não há dúvida. Tenho que dizer aqui uma coisa, convidei-a para ser a minha orientadora desta tese, ela disse que não percebia nada de direitos humanos, imagina. E, portanto, realmente, veio assim uma tampa, como digo. Pronto. Não, Graça, vai ter que arranjar outras pessoas, eu não sou a pessoa indicada e pronto. Ficámos assim, mas ficámos amigas à mesma, tudo bem. E depois ela acabou por ser minha arguente na minha tese de doutoramento. Eu disse, pronto, mas estou mais compensada. Porque, entretanto, teve tempo de aprender alguma coisinha sobre direitos humanos, porque ela não sabia nada. Não é? Portanto, foi isso que eu deduzi. Bem, pá, valeu a pena demorar tanto tempo a fazer a tese, porque sempre a professora deu tempo a ela aprender. Não é? Estas coisas das pessoas que nós depois, quando começamos a perceber a modéstia de algumas pessoas, mas pronto, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Pronto, realmente tudo isto que a professora Alcina diz, eu fico sempre muito constrangida, porque isto cria muitas expectativas nas pessoas que ouvem estas referências todas. Eu queria-vos só dizer que tudo o que eu fiz foi por um prazer imenso. Portanto, tudo aquilo que eu fui fazendo e fui acrescentando, e dirijo-me fundamentalmente aos mais novos, que hoje realmente se luta tanto para ter um lugar ao sol, eu nunca pensei nisso, eu ainda agora vinha no comboio e vinha a pensar, mas eu pensava que realmente, portanto, como veem, já não sou uma jovem, já terminei a minha vida ativa, mas como dava aulas na Universidade Católica, que estou lá há 20 anos, continuei nas aulas, mas, portanto, a minha atividade principal, eu fui assistente social durante quase 40 anos, fundamentalmente trabalhei na Casa Pia de Lisboa, mas depois tive sempre o privilégio de, como membro da função pública, que era um privilégio que tínhamos, éramos contratados para o resto da nossa vida, não era como hoje estas inseguranças, e, portanto, eu tive o privilégio ainda de poder andar a saltitar de serviço em serviço. Portanto, com o pezinho preso na função pública, sem nunca perder o meu lugar, eu pude sempre fazer comissões de serviço aqui, ali e tal, portanto, trabalhei na comunidade. Isso realmente eu acho que fui uma privilegiada, realmente as pessoas na Casa Pia de Lisboa sempre me favoreceram muito nestas viagens que eu quis fazer por outros serviços. Foi realmente um privilégio que eu tive. E, portanto, o que eu realmente queria dizer era que a minha tese é exatamente dedicada às famílias e às crianças da Casa Pia de Lisboa. Eu, já agora que tenho aqui, onde eu digo exatamente aqui no princípio, a todas as crianças da Casa Pia de Lisboa e suas famílias com quem aprendi o significado da expressão viver em privação de direitos. E, portanto, isto para mim trouxe-me um must, uma obrigação de viver em função destas pessoas, deste público, percebem? Pronto, então, o que é que eu posso fazer? E fui fazendo e fui juntando coisas. E, portanto, realmente, eu queria vos dizer que eu começo por fazer um mestrado em ética e fez-me muita confusão quando eu, e esse mestrado em ética, tinha que ver exatamente com a minha preocupação em perceber como é que realmente os meus colegas que eu direcionei para aqueles que trabalhavam nessa altura, chamava-se rendimento mínimo garantido, como é que era realmente a atuação ética, porque eu, entretanto, eu estava num centro comunitário e falava com imensos assistentes sociais e da parceria e via as dificuldades imensas que eles tinham de algumas necessidades que não conseguiam contemplar, das atitudes que eram obrigados a tomar até porque havia um regulamento, e fui realmente para o terreno. E, curiosamente, os meus colegas respondem-me assim: a ética do serviço social. Olha, se quer que lhe diga, eu já nem me lembro o que é que dei na escola. Direitos humanos, olha, eu já nem sei o que é que eu aprendi. Isto a mim, eu disse, ok, então a próxima etapa agora é eu perceber que formação é que eles estão a fazer na escola sobre os direitos humanos. E, portanto, realmente, aliado a uma prática profissional que realmente me trazia também muitas questões, portanto, eu, como uma profissional com 40 anos de serviço neste momento, estou a imaginar quando é que eu acabei. Eu acabei em 72. Portanto, realmente, a consistência teórica era muito inferior àquilo que hoje as escolas se sentem obrigadas a dar. Portanto, muitas coisas me faltavam, eu precisava de aprender mais, saber mais, quando, como é que eu ia fazer. e, portanto, além disso, da minha prática, eu depois estava na docência. E os alunos todos os dias me punham uma série de questões que eu realmente sentia necessidade de ainda aprender mais. Portanto, eu agradeço muito a eles também. E depois também a questão dos direitos humanos, como a professora Alcina disse, que hoje é um must na nossa intervenção com profissionais. Portanto, isto é o esquema, que é um esquema de uma tese no fim. Eu vou tentar ir por aqui fora, nós temos aqui uma manhã para tratar disto, eu espero não ser muito maçuda. Vamos ver o que é que eu vou conseguir dizer. Portanto, sobre o tema, não é? E os pressupostos da pesquisa, portanto, nós vamos, se calhar, falar um bocadinho mais, o objeto de estudo, objetivos de investigação, as questões de investigação, a exploração teórica, a estratégia metodológica, a apresentação e análise dos resultados, as considerações finais e depois algumas recomendações e perspectivas. Eu, desde já, deixo aqui um aviso, que é realmente o prazer imenso que eu venho aqui trazer esta tese, que agora, no dia em que ela foi feita e que eu a pus a público, ela acabou de ser a minha tese. Portanto, ela agora está para realmente toda a gente poder usufruir. Ela não está ainda no repositório porque a Universidade Católica está interessada em publicá-la e pediu-me realmente por causa dos artigos, aquelas coisas que sabem, não é? Portanto, eu própria tenho que acelerar porque depois disto passa a não ter já interesse nenhum, quando sair isso eu demoro muito. O que acontece é que o que eu queria dizer é que eu espero que com esta apresentação da tese, com estes debates, possam realmente outros vestir a camisola. Isto é, ela afinal só tratou isto, então mas ainda falta aquilo, mas afinal ela foi realmente buscar este campo empírico. Mas era interessante, era ótimo que houvesse gente que está agora a fazer o mestrado e dissesse assim, olha, eu para doutoramento agora vou querer pegar nos direitos humanos, mas não é naquilo que... Não, vou para outra linha. Há aqui uma lacuna que não foi trabalhada. Isto para mim era o prazer imenso. O prazer imenso era realmente poder haver mais investigações sobre os direitos humanos e o serviço social que ultrapassam de certeza absoluta aquilo que aqui foi feito. É sempre, quando acabamos, nós sentimos sempre insatisfeitos, não é? E, portanto, eu já não vou fazer outra. Portanto, será que as novas gerações, ou as gerações que estão agora a fazer investigação, o vão fazer? Ótimo. Portanto, realmente, aqui está um bocadinho também daquilo que me levou a construir realmente depois todo o marco teórico e até a própria escolha do campo empírico. A definição de serviço social, a questão dos direitos humanos, a perspectiva humanista da profissão e uma prática profissional refletida. Portanto, conforme eu vos estava a dizer, ao longo da minha prática, eu pus sempre esta questão sobre a mesa. O que é que eu sei? O que é que realmente aquilo que eu adquiri reforça aquilo que eu sei? O que é que eu posso saber mais? O que é que eu vou pôr de lado? Não é isto que me interessa? Qual é o caminho que eu quero? Onde é que isto tem que ver com os paradigmas do serviço social por onde eu me oriento? E, portanto, pronto, eu não falaria agora aqui da definição, mas só para vermos, aqui está, no segundo parágrafo, os princípios da justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são centrais no serviço social. Obviamente que nós temos aqui esta questão da justiça social. É aqui uma forma muito própria de ver. É assim, eu penso o seguinte, então porquê é que ela escolheu os direitos humanos? Porque os direitos humanos, para mim, são um menu. Eles estão ali, são 30. 1, 2, 3, são 30. E não venham dizer que eles não existem, eles estão lá, eles existem. E, portanto, estão ali para eu os poder utilizar. Eu, realmente, como profissional de terreno, tenho o privilégio, eu chamo isto um privilégio, de estar face to face com as necessidades das pessoas. Elas vêm ter comigo e dizem, eu tenho necessidade disto, isto é um privilégio. Eu penso que os profissionais de terreno têm realmente esta grande vantagem de sentir o que são realmente as necessidades das pessoas, mas eu só vou conseguir realizar o direito se eu realmente conseguir encontrar com essa pessoa uma resposta sustentada a essa necessidade. Aí o direito vai-se cumprir. Eu posso ver uma pessoa ter comigo e diz-me assim, olha, eu tenho fome. Ok, então olha, vá ali ao banco alimentar e leve para hoje. Mas amanhã ele está lá outra vez. Eu não realizei direito de coisa nenhuma. Todas as pessoas têm direito às suas necessidades de subsistência. Ele não tem este direito realizado. Ok, portanto, o direito está lá. Não sei se é o 3, se é o 2, se é o 24, ele está lá. Justiça social, o que é que é? Se eu perguntar a cada um de vocês o que é o conceito que tem de justiça social, vão sair aqui uma série de... E, portanto, em meu entender, eu achei que isso, que é uma área que eu já estou, não sei aqui para a vossa informação, há um grupo na Europa chamado Grupo Alternativa, que anda exatamente a estudar as questões da justiça social no mundo da interculturalidade. Portanto, nesta Europa, para já vamos falar da Europa, que está mais perto, que é isto, cada um que chega tem uma noção de justiça social. Isto a mim está-me a interessar imenso, portanto, isto é outra área que eu agora tenho que perceber. Mas eu fiquei-me aqui nos direitos humanos exatamente por isto. Diga? Há várias teorias relacionadas com o hospício social. Pois, já lá vamos também. Temos um SEM, temos um ROLS, etc. Por aí fora. Também andei ali às voltinhas, mas depois resolvi não ficar com eles. Vou ficar nos direitos humanos. Pronto, isto é para vocês perceberem que eu vejo aqui esta necessidade de direitos humanos e justiça social. Ok, se nós realmente conseguíssemos o cumprimento dos direitos humanos, nós tínhamos, se calhar, a justiça social resolvida, não é? Mas, portanto, aí eu deixei. O Conselho de Direitos Humanos, portanto, segundo o manual, eu queria só dizer-vos que, não sei se toda a gente conhece este manual, existe em inglês, foi a sua origem, não é? E o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, em 1999, resolveu traduzir para português. E é importante chamar a atenção que é a partir deste manual que a Federação Internacional dos Assistentes Sociais começa realmente a fazer o seu caminho, a sua luta, se quisermos, para que realmente o serviço social seja considerada não a, mas uma profissão dos direitos humanos. Portanto, isto é um marco importante. Estamos a falar de 1999 para nós em Portugal. Isto o livro tem, há de 1995, se não estou em erro. É um livro que eu trabalho muito com os meus alunos porque é um marco, não é? Pronto. E é neste livro que vem exatamente esta definição. Direitos humanos podem ser definidos em termos gerais como aqueles direitos que são inerentes à nossa natureza e sem os quais não podemos viver como seres humanos, e depois o resto por aí fora, sabendo que esses direitos também vão dar asa que nós possamos satisfazer as necessidades de várias naturezas, espirituais, físicas, etc. O outro aspecto que eu há bocado falava era a dimensão humanista do serviço social, e aqui baseei-me mal como bem, onde realmente ele vai dizer que isto só é possível se nós conseguimos fazer uma abordagem holística dos sujeitos objeto de intervenção, integração com o ambiente e etapa avançada nas estratégias de intervenção. Eu não sei se vocês estão a par, estão com certeza, da agenda global do serviço social que a Federação pôs a circular, e este ano é exatamente o ano em que realmente nós nos devemos direcionar para as questões ambientais. Portanto, até aqui há um tempo atrás, se calhar, o serviço social não estava muito direcionado para essa questão, mas hoje tem que estar, hoje tem que estar. Nós trabalhamos num bairro, por exemplo, estamos a trabalhar com a população, na organização do bairro, as questões ambientais vêm à liça, com certeza que vêm, e não só a nível mais restrito, mas a nível global. Se falamos em direitos humanos, falamos em direitos de primeira, portanto, direitos civis e políticos, segunda geração, direitos sociais e económicos, e falamos dos da terceira, que são realmente aquilo que nós já chamamos os direitos coletivos, que na declaração tem uma expressão muito pequena, são dois artiguinhos, não é, já no fim, mas que realmente cada vez mais eles vão se, os direitos são dinâmicos, vão realmente ter que se estender, que ser mais extensivos na medida em que nós temos problemas de insegurança coletiva, não só ambiental, atómica, terrorista, etc. Não é? Portanto, os direitos de terceira geração estão realmente aqui a colmatar esta questão da integração com o ambiente. A consciencialização como capacidade de escolha e responsabilidade de cada sujeito, a intencionalidade e o sentido que se deve revestir toda a intervenção apelando à pertinência da base axiológica do serviço social, dos valores, das questões da ética, e a intervenção numa relação de igualdade e liberdade entre utente e profissional. Portanto, com estas coisas todas na minha mochila, na minha bagagem, eu tinha obviamente que me direcionar realmente para fazer uma tese nesta área. E vou definir realmente a formação académica inicial dos assistentes sociais para uma mediação em direitos humanos. E isto implica, como eu já disse, considerar como valores base da profissão os direitos humanos, e que estão conforme a definição. Esta definição é de 2014, obviamente, quando eu comecei a tese era uma outra anterior, que tinha sido 2000, mas também contemplava direitos humanos, justiça social e a dignidade. Não falava depois realmente daqueles aspectos que têm que ver com a responsabilidade coletiva e com a diversidade. Aqui para mim, ou para nós que ninguém nos ouve, eu não sei para que é que era preciso acrescentar aquilo, porque quando se fala de direitos humanos isso está tudo contemplado, mas eles resolveram acrescentar para reforçar. E depois considerar a formação académica como uma plataforma fundamental para que os estudantes de serviço social se possam tornar mediadores de direitos humanos. E, portanto, como objeto de estudo, a formação dos assistentes sociais em Portugal, ao nível do primeiro ciclo de estudos, direcionada para uma mediação de direitos humanos. Portanto, era necessário afunilar, não é? E sabendo que realmente o objetivo principal e os objetivos específicos tinham que ser de imediato definidos. E no objetivo principal eu vou conhecer como se formam os assistentes sociais para o papel de mediadores em direitos humanos, mas nos específicos, que são realmente aqueles que me iriam ajudar a conseguir concretizar o objetivo principal, eu tenho que ver qual é o impacto dos direitos humanos nos currículos da licenciatura em serviço social, conhecer junto aos docentes o conceito e os debates em torno dos direitos humanos, como é que estes docentes entendem este conceito de direitos humanos e que tipo de informação é que têm sobre esse conceito, identificar as representações sobre a relação que têm entre serviço social e direitos humanos na contemporaneidade, mas não esquecendo como é que esses docentes entendiam ou como é que viam na história do serviço social esta relação com os direitos humanos, e depois analisar os dispositivos pedagógicos aplicados no ensino teórico ou prático do serviço social direcionados para uma formação em direitos. Portanto, sobre estes objetivos específicos, eu gostava de chamar a atenção que realmente aqui nos dispositivos pedagógicos aplicados ao ensino teórico ou prático de serviço social direcionados para a formação em direitos humanos foi muito focado, com certeza, ao papel do estágio, e havíamos de ver depois mais adiante conforme nós vamos avançando agora nesta sessão. Já agora, se calhar, fazer um parênteses que eu devia ter feito no princípio. Eu estava a pensar nós pararmos a meio. Portanto, depois de eu fazer toda esta apresentação da contextualização teórica, parávamos um bocadinho e depois eu entrava depois no campo empírico. O que é que eu fiz, com quem falei, o que é que encontrei, e especialmente depois deixar recomendações do que é que eu acho que são etapas que se deverão seguir. Portanto, é só para vos informar que vamos devagarinho, porque depois talvez tenhamos que parar ali adiante. Portanto, tendo em conta, portanto, este objetivo de estudo, interessou, obviamente, construir algumas questões que permitissem um trabalho de descoberta, de clarificação e comparação sistemática do material recolhido no paradigma interpretativista, ou seja, metodologia qualitativa, obviamente. E, portanto, associando a essa questão central, depois um conjunto de questões associadas. E nessas questões associadas, vamos ver... Portanto, a questão central era esta: qual é a formação desenvolvida pelas escolas de serviço social em Portugal para uma intervenção para os direitos humanos? Mas que conceito de direitos humanos está subjacente ao discurso dos docentes das escolas de serviço social como formadores de futuros profissionais? E foi tão interessante porque... já vamos falar das escolas onde eu fui, não é? Mas foi muito interessante porque nós achamos que, e é verdade, toda a gente nas escolas fala sobre serviço social e direitos humanos. Eu acho que não há nenhum professor numa escola de serviço social que não fale dos direitos humanos que os docentes dominam, o seu conceito, mas também, por outro lado, que os assistentes sociais estão obrigados, entre aspas, a poder realizar junto dos seus utentes. Mas o que é verdade é que, às vezes, é só isso. É direitos humanos, mas depois história dos direitos humanos, as dimensões dos direitos humanos, os constrangimentos, as ambivalências, o mau uso, etc, etc. Isso. E depois aconteceu aquilo que vocês, com certeza, quando fazem uma investigação, sentem. É um prazer imenso, porque as pessoas dizem: graça, que bom a gente poder estar a falar disto. Eu nem tinha pensado nisso ainda. Que bom realmente tu fazeres esta pergunta, porque eu descobri agora que realmente eu nem sei mesmo. Eu achava que direitos humanos já sabia tudo. Ainda há mais isso que eu não sei. E, portanto, é realmente um prazer mútuo nosso, porque estamos a sentir que estamos a prestar um serviço, mas do outro lado, do outro também, porque também está ali no momento de aprendizagem. E as entrevistas, às vezes, que só deviam demorar uma hora e meia, porque depois para transcrever aquilo é um problema complicado, ficamos ali 2 horas e dizemos: meu Deus, agora tanta coisa que eu escrevi, e agora para tirar isto tudo vai ser um trabalhão, e às vezes já estamos ali a quase a derivar para outras coisas. Isto são os tais perigos, não é? E tal. Depois, que práticas académicas estão acessíveis aos estudantes para que possam preparar-se como assistentes sociais mediadores para os direitos humanos? Portanto, estas práticas, muitas vezes ouvimos da boca dos próprios docentes dizer: como é que faço, ou como é que eu gostava de fazer e não consigo, ou como é que eu estou a fazer mas acho que não é suficiente, e também outras que realmente já estão determinadas pelas próprias escolas, e às vezes muito bem, e que conseguem realmente trazer alguns resultados nisto que é a formação para os direitos humanos. Eu queria vos dizer que, realmente, a partir destas questões, eu vou construir 3 eixos teóricos que me suscitaram serem fundamentais, estudar, aprofundar, para eu poder avançar mais um pouco. E, portanto, nestes 3 eixos de exploração teórica, chamaram-se um deles Direitos Humanos da Emergência à Reconceptualização, o segundo, Serviço Social e Direitos Humanos, uma relação em construção, e os componentes de formação para os direitos humanos. Portanto, isto foi aquilo que eu fui estudar com os vários autores e aprender sobre aquilo que eu sabia, que afinal era tão pouco, não é? Portanto, sobre aqui a questão dos direitos humanos, sobre a emergência e da conceptualização, eu fui ver como é que realmente a questão dos direitos humanos ao longo da história se foi desenvolvendo, portanto, indo lá muito atrás, à Magna Carta, por aí fora, e se conseguiu consolidar o conceito tal como nós o entendemos. Portanto, estão aqui dois autores, o Vila, que é realmente, este Vila, para a vossa informação, é um dicionário de direitos humanos que eu comprei em Espanha e que realmente é um dicionário incrível, não sei se a gente alguma vez o consegue, é um livrinho pequeno, mas tem tudo, tudo o que tem a ver com uma ponta em direitos humanos, ele faz ali duas, três páginas, eu aprendi imenso com um livrinho tão pequeno. E depois temos aqui o Marques, que é um homem realmente, que de um livrinho muito pequenino também me ajudou depois a derivar para outros, que é o Viriato Surumem Marques. E onde ele realmente me traz um livro que me vai dizer, atenção, que os direitos humanos foram momentos de grande violação dos direitos humanos. A construção dos direitos humanos traz grandes momentos de... Portanto, cortaram-se muitas cabeças, como se costuma dizer, não é? E isto é interessante, nós percebemos, realmente às vezes temos esta noção muito romântica e os direitos, mas os direitos muitas vezes, para eles conseguirem estar como estão hoje, ou para atravessarem as várias fases que atravessaram, houve muita gente que ficou pelo caminho e que foi violada nos seus direitos. E também saber que esses direitos muitas vezes eram, e por isso é que aconteciam essas desgraças, eram para salvaguardar privilégios, não é? Portanto, realmente, eles apareceram para salvaguardar privilégios de alguns que estavam ameaçados, mas os outros que não tinham privilégios continuavam maltratados. E, portanto, mas foi assim que se foi andando. Por isso, quando às vezes as pessoas dizem, ai, os direitos humanos, isso não era, eu costumo dizer, não deitem fora o bebê com a água do banho. Porque, apesar de tudo, o que é verdade é que eles estão cá, ainda hoje são referente. E por isso hoje fazemos tese, estudamos e partilhamos e estamos preocupados com as pessoas. A necessidades, a legitimação da declaração e o Estado de Direito, portanto aqui realmente também uma preocupação, perceber como é que realmente esta legitimação acontece e como é que o Estado de Direito, e aí vou entrar um bocadinho no Estado português, como é que está consignada na lei fundamental do país esta questão dos direitos humanos. E é interessante nós vermos os artiguinhos, como é que está a nossa Constituição, ainda no outro dia estive num... Um parênteses, não sei se sabem, estão a fazer 50 anos, no dia 16 de dezembro, dos protocolos da Declaração Universal. E fui a uma coisa onde estava a Hilda Figueiredo, e a Hilda Figueiredo diz assim para mim, porque eu dizia-lhe, olha lá, mas isto dos protocolos, como é que é? Realmente, como vocês sabem, é legítimo que nós possamos recorrer em termos daquilo que são as violações dos protocolos, e Portugal subscreveu, portanto, o protocolo vai fazer com que realmente a declaração se torne mais assintosa. Portanto, os países pediram que realmente se criasse estes protocolos, aparecem 18 anos depois da declaração ter sido promulgada, e vem realmente ajudar os países a ajudar e, de certa maneira, obrigar os países a poderem trazer isto para as suas leis fundamentais. E a Hilda Figueiredo, estou a dizer, é uma deputada, foi do Parlamento Europeu, e ela dizia, não se preocupe, a nossa Constituição é das mais avançadas que existem. Nós temos é que nos preocupar em lutar aqui neste país para que ela seja aplicada, porque ela até vai à frente de algumas coisas que se fazem a nível internacional. Portanto, fica o recado, ouviram? Nós aqui neste país temos uma lei fundamental que é das mais avançadas do mundo e que realmente o que nós temos é que a conhecer e tentar que realmente o que ali está seja cumprido. Atenção? Pronto. Pronto, depois a questão das necessidades urbanas e a sustentabilidade de direitos, que é realmente bem ligada àquilo que eu já há bocado tinha explicado, necessidades, direitos e depois a justiça social, debate e revisão de conceitos, obviamente, com a evolução da sociedade, com os problemas, com as questões que vão surgindo, com a globalização, com a multiculturalidade, sei lá, tantas coisas, crises, tudo isso, não há dúvida que realmente a questão dos direitos humanos tem sido sujeita a vários embates, querendo até alguns deitá-los fora. E aí, baseei-me em Beck, em Galtung, Boaventura Sousa Santos, obviamente, que embora tenha aqui um texto de 1997, é realmente bastante atual e vai dizendo que as questões da multiculturalidade não impedem que realmente os direitos humanos tenham que ser universais, mas têm que ser vistos de baixo e não de cima. Portanto, a universalidade é para ser realizada a partir de baixo e não de cima. Não são os de cima que têm que impor e depois as normas são iguais para todos. É os de baixo que as vão realmente propondo e até vão pedindo a sua reformulação. Portanto, depois vamos, Serviço Social de Direitos Humanos, uma relação em construção, Direitos Humanos e Valores de Base de Serviço Social, linhas orientadoras para a Justiça Social. Fomos aqui tratar realmente as questões da ética, como é que realmente os valores de base de serviço social se foram desenvolvendo ao longo da história da profissão, Bocquet, Barroco, Lucia Barroco, obviamente, Sarah Banks, pois claro, duas estão diferentes, mas eu uso as duas e faço aqui um diálogo para que realmente nada fique de fora. Tenho que vos dizer, acho que vocês têm que saber estas coisas, a Sarah Banks, um dia encontrei e disse, ah, é a senhora Sarah Banks, muito prazer em conhecer e tal, engraçado, eu dou na minha aula, mas olha, dou este e dou também Brasil, conhece Brasil, Lúcia Barroco, é a autora que eu dou nas minhas aulas. E ela diz-me, aqui estão os colegas brasileiros, é bom que eu sou isto, e ela diz, ah, não não sei nada. Pena não saber. Então, e não sabe porquê? Ah, não leio português, que pena, mas então não sei. Ai, veja lá, diz-me ela para mim. Veja lá se essa senhora tem alguma coisa em inglês para eu ler. Ela não disse, olha, é tão bom aprender português. Não, tem inglês. E eu vá falar com a Lúcia. A Lúcia, então, ver a Lúcia, não é? Não tem, nem vou ter, ela que aprenda se quiser. Olha, depois mandou-me outra vez um e-mail e disse, parece que o código tem uma tradução em inglês, vou-te mandar. E lá mandou. Enrolei aquilo, mandei à senhora e lá foi o código em inglês. Até hoje a senhora nunca mais disse nada e que eu perceba também, não me parece que tenha havido alguma influência, mas pelo menos ficou lá com ele e ficou a saber, não é? Pronto. De vez em quando encontramos, cumprimentamos, ela ainda teve aqui em março aqui uma coisa ali na Católica. Mas é só para saberem que realmente eu acho que esta capacidade de dialogar com vários, de ter várias perspectivas, não é de todos. E, pelos vistos, esta senhora é uma alta sumidade, mas ignora o que se passa no Brasil, que eu acho, ou na América Latina. Eu acho que isto é grave, percebe? Grave. E vocês vão a outros autores que trabalham em direitos humanos na Europa e não sei o quê, eles ficam ali. Ficam ali. Há aqui uma Silvestre Albert Nasconi que eu falo, que já veio até à América Latina, é uma mulher aberta, e ela, mais ou menos, está com esta preocupação e já uma vez me dizia... É verdade, graças realmente, eu penso que vocês, com a influência da América Latina, vocês, os países do Sul, têm uma maleabilidade e uma capacidade de trabalhar com os utentes, que nós aqui nos países do centro da Europa temos muito mais dificuldade e somos muito mais rígidos. E ela tem uma abertura que a maior parte dos outros não tem. Mas vamos a isto. Direitos humanos, justiça social, o confronto entre limites e oportunidades, portanto cá está o Amartya Sen, o Tese, Potiara Pereira e depois o John Rawls. Realmente, para mim, o Sen, Amartya Sen, tem aqui uma questão, eu penso que sabem, o Amartya Sen... foi simultaneamente aluno, mas também depois foi colega do Rawls. O Rawls realmente aparece com uma noção de justiça social, há bocado, como se falava ali, de uma sociedade onde, ideal, onde realmente há de ser possível criar-se a justiça social de uma forma mais ideal. E o Amartya Sen, eu digo-vos, eu não li Amartya Sen todo, tenho um livro desta altura, mas realmente aquilo que eu li deu para eu perceber... que ele diz, eu aprecio o Rawls, sem o Rawls eu não estava aqui, eu não tinha feito o caminho que fiz, mas há aqui uma coisa que eu preciso dizer, é que para a construção da justiça social, o que está em causa são as condições que se criam para que realmente os cidadãos possam ser eles agentes da construção de um modelo de justiça social. Eu acho isto logo aqui uma abertura que me encantou, não é? Pronto. Portanto, cá está, direitos humanos, justiça social e o confronto entre limites e oportunidades. Portanto, a justiça social só se pode construir numa sociedade se realmente for dado espaço para que realmente os cidadãos possam efetivamente ter a sua quota parte de participação. Portanto, acho que está aqui um mandato, mas portanto, hei de ler o resto do livro, mas ainda fiquei assim por aqui, se calhar há mais aspectos que se poderiam explorar. A Potiara Pereira, obviamente, vem realmente ligar as questões da justiça social ao cumprimento das necessidades e do haver necessidades iguais para todos e universais, e não, e portanto ela vai fazer, portanto vocês conhecem, vai fazer uma análise muito, muito detalhada sobre aquelas teorias todas que acham que a cada um sua necessidade e não é bem assim, porque o que ela acha é que mais uma vez está a servir realmente o mercado, não é? Portanto o mercado é que terá então que definir as necessidades e portanto a partir daí depois vamos todos atrás, isso não é bem assim, não é? Pronto. Direitos humanos, não? Pronto. Depois a importância estratégica do conceito de serviço social como uma profissão dos direitos humanos. Esta é a minha camisola, não há dúvida. Aqui temos Stauber Nasconi e Jim Ive, que é da Austrália, e Stauber Nasconi é da Alemanha. Da Alemanha, ela é suíça, mas também trabalha na Alemanha e por aí fora. Portanto, esta senhora vem com uma conversa interessante em que diz, realmente, o serviço social tem um triplo mandato, tem realmente um mandato que tem que ver com uma primeira etapa, que é realmente a etapa da ajuda, a etapa da resposta realmente às necessidades, mas depois também uma segunda etapa, um segundo mandato, que é realmente da redistribuição, do tentar realmente fazer cumprimento da justiça social, mas uma terceira etapa que ela realmente não abdica, que é, e aqui ela aproxima-se realmente daquilo que nos chega também muito da América Latina, que é realmente esta perspectiva ético-política, como ela diz, que deve ser conseguida através da realização dos direitos humanos. Portanto, ela considera que a agenda dos direitos humanos é um must no serviço social e esta é realmente aquilo que reforça isto que ela chama de triplo mandato dos assistentes sociais. E Jim Ive, que depois vem complementar isto, trazendo uma agenda de formação dos assistentes sociais para que possam ser mediadores dos direitos humanos e que eu depois tentei pegar do modelo dele, e não é modelo coisa nenhuma, tentei pegar do livro dele e criar um modelo que eu não sei se o senhor visse, que eu um dia ainda me de encontrar com este homem em algum sítio, não é? Ele foi à Austrália, não, houve na Austrália aquele encontro, mas ele, graças a Deus, não esteve lá, porque assim não tive pena de não ter lá estado, não é? Porque eu não tinha dinheiro para lá chegar. Mas pode ser que ele um dia venha à Europa, quem sabe? Se calhar um dia a gente está de convidado, por que não? Fazemos aí uma cota das escolas todas do país e trazemos o Jim Ive. Se calhar é preciso, eles às vezes têm muito dinheiro. As componentes de formação para os direitos humanos. Portanto, o que é que eu fui estudar? Alcina Martins, que ninguém conhece, Criação, Evolução e Atualidade da Formação em Serviço Social. Depois, realmente, Helena Moro e Dulce Simões, sobre os 100 anos, Augusta Negreiros. Portanto, fui-me fundamentar naquilo que tem sido escrito sobre a história do serviço social e os principais desafios. A base axiológica do serviço social para o pensamento reflexivo e compromisso com a mudança. E aí, realmente, fui a Jane Fuch, o Schoen e o Paulo Freire. Não podia deixar de ser. O Schoen realmente é um homem que nos chama muita atenção para a questão do pensamento reflexivo, que é uma área que nós nas escolas devemos trabalhar muito mais do que aquilo que trabalhamos, porque isso exige, a meu entender, um exercício, um treinamento. Refletir não é ficar a olhar e a pensar, é realmente muitas vezes fazer uma viagem interior sobre os nossos próprios preconceitos, que são muitas vezes forças bloqueadoras daquilo que é o entendimento do outro e do problema do outro e da nossa capacidade depois de o ajudar. E isso realmente é um trabalho, depois pronto, Paulo Freire, que todos conhecem. Depois a mediação, empowerment e cidadania, voltei a Silvia Stauber Nasconi, à FUC e voltei à nossa colega aqui de Coimbra, Helena Almeida, e à Marie-France René, que fala também sobre estas questões da mediação, do empowerment e da cidadania como realmente meios de podermos efetivamente fazer este reforço, não é? É que a questão da mediação, por exemplo, para mim, foi das coisas que mais tempo me demorou antes de eu arrancar, digamos assim, porque a mediação é perigosa. A mediação pode ser algo de que pode ter um desenho um pouco de tutela sobre o outro. E, portanto, esta mediação, eu expliquei na minha tese, tem que realmente ver com um papel em que eu detenho alguma informação que posso realmente passar ao outro, ou eu próprio detenho algum poder que pode abrir portas ao outro, mas a escolha é sempre dele. E não é por eu ter esse poder e não é por eu ter esses recursos na minha mão que eu tenho que canalizar para ali ou para aqui. Eu até posso ser a pessoa mais competente para dar uma resposta numa determinada área da saúde, por exemplo, a uma determinada pessoa, mas, por outro lado, não é essa a resposta para a pessoa. Portanto, esta mediação implica também, penso que a Helena Almeida, que é uma... pronto, ainda hoje de manhã eu vi um anúncio a dizer agora no Natal compro o que é português, eu então vendo aqui também agora autor que é português, não é? Pronto. E a Helena Almeida realmente faz ali uma classificação dos vários tipos de mediação e tem lá realmente uma vertente que vem um pouco por aqui, não é? Marie-France René, a mesma coisa. Competências para a realização dos direitos humanos em serviço social, pronto, e depois lá fui ao AIFA outra vez com o tal modelo e o Joseph Ronca. O Joseph Ronca é um homem que é dos Estados Unidos da América. E também tive a oportunidade de me encontrar com ele e com a Silvia Stata fizemos uma conversa. E então este homem foi nos Estados Unidos, com as suas alunas de serviço social, fazer uma comparação entre a Constituição Americana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E encontrou imensas falhas. E, portanto, tem andado acho que já lhe passou, mas andava a vender aquilo aos alunos e dizia: atenção, a Constituição não chega, portanto, a Declaração é que é, e vocês... E foi dos primeiros realmente a começar a preocupar-se com esta introdução do referencial de direitos humanos para uma formação em serviço social, de onde esta própria Silvia Stauber Nasconi foi também beber. Portanto, eles atravessam-se uns aos outros e depois nós bebemos os restinhos que eles nos vão pingando, não é? Pronto. Eu agora entraria na estratégia metodológica, mas antes disso eu gostava de vos dizer que e a seguir a isto, se calhar pararíamos, não era? Portanto, eu vou só dizer o que é que eu escolhi. Portanto, eu escolhi 3 escolas de serviço social para realmente poder fazer esta análise da formação direcionada para uma mediação de direitos humanos e fui tentar ver nessas escolas os conceitos de direitos humanos subjacentes aos discursos dos docentes, conforme já vos disse, mas depois analisar os planos de estudo pós-Bolonha quanto a competências consignadas nos planos curriculares. Queria-vos dizer que tive um acidente de percurso para uma tese tão longa, que foi começar a vir aqui e ver os planos de estudo todos antes de Bolonha. Entretanto, sai Bolonha. A Alcina, coitada, apanhou-me aí nas minhas grandes aflições e depois começa a haver as mudanças pós-Bolonha com currículos misturados, não é? Portanto, eu tenho uma montanha do ano de Bolonha na minha casa, depois tudo já analisado, tudo arrumado, e depois toca de ir aos pós-Bolonha. Quer dizer, foi assim, aquelas coisas que nos acontecem. E fiz. Mas como é que eu escolhi as escolas? Portanto, eu vou escolher as escolas que tivessem uma história no ensino do serviço social em Portugal de monta, uma escola mais recente, uma escola que fosse privada, uma escola que fosse estatal, e no meio disto tudo o que é que saiu? E depois também diferenciadas em relação à situação geográfica no país. Então, qual foi a primeira escola em Portugal que estava no ensino do Estado? Açores. Vou parar os Açores. Ótimo. Ilha. Olha, é bem longe. É outra parte do nosso continente. Então, e uma escola recém-formada, de índole, de certa maneira, privado, pronto, acho que até pertence a uma fundação, fui à Universidade Lusófona, Lisboa. Portanto, que era uma das mais recentes na altura. E depois, onde é que eu vou buscar uma das mais antigas, que tem realmente trabalho feito ao nível de serviço social? Instituto Superior Miguel Torga, que na altura era o Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra. Portanto, eu estive aqui, estive na Lusófona e estive nos Açores. E, portanto, queria-vos dizer que realmente foi interessantíssimo poder analisar realmente os vários planos de estudo. Isto são muitas horas e incomodar muita gente e os arquivos e procurar as coisas e depois levarmos, vimos aquele e aquele não chega e depois temos que voltar, etc. Encontrei pessoas simpáticas, abertas, temos que explicar bem o que é que queremos. Então, eu não vi já da outra vez, mas é preciso... Pronto. E também encontrar, já para vosso aviso, encontrar realmente pessoas nas escolas que realmente nos ajudam, não é? Portanto, a professora Alcina foi para mim realmente aqui a mediadora, e nos Açores a mesma coisa, e na Lusófona também. Portanto, tenho a agradecer muito a estas três colegas, a Aida Ferreira na Lusófona e a Fátima Dias na Universidade dos Açores, que moveram montanhas para explicar aos diretores, aos responsáveis de curso, o que é que eu queria fazer e por aí fora. Eu não sei se não parasse aqui. Queria-vos dizer, mas talvez vá ainda introduzir aqui um bocadinho, que realmente com os docentes eu estava preocupada e tive que lhes pedir muito que eles pensassem muito sobre os direitos humanos, sobre a emergência, o que é que achavam, se realmente eles valiam ou não valiam, se valia a pena, se era uma coisa que ainda está. Eu não sei se, já que estamos a ir buscando um bocadinho de tempo, vou ver se consigo ir aqui, talvez verem um bocadinho o guião da entrevista, pode ser? Vou ver se consigo fechar isto. Ir aqui. Mas pode fazer. Lá em cima. No computador. Espera, eu vou lá em cima fazer assim. Espera, não, tenho que fechar. Tenho que ir aqui a isto. Eu não fechei totalmente. E agora vamos aqui ver o que deve ter aqui. Quadro analítico, índice que ele entrevista. Aqui está. Agora isto é muito pequenino. Alguém me ajuda para fazer isto maior? Num copinho. Num copinho. Então, abrir ali naquele onde diz percentagem 118, aumentar. Mas não dá, é que está aqui muita coisa. Está aqui muita coisa. Espera. Estava aqui isto muito. Mas lá em cima isto não sobe. Porque é capaz de manter, porque tem. Eu de se calhar fazer isto mais pequeno. Vocês não leem depois. Ainda leem? Então pronto, aqui está. Portanto, uma primeira parte, direitos humanos e debates associados, e eu fazia a introdução exatamente com a definição internacional de serviço social, na altura que era a 2000, justificando a pertinência do estudo a partir dos direitos humanos como valor base de serviço social. E, portanto, como vocês veem, isto era uma entrevista semi-estruturada, o que eu tinha eram realmente os temas a desenvolver, e depois tinha umas chamadinhas que eram as minhas cábulas, não é? O conceito de direitos humanos, como é que entendiam, a perspectiva estática ou a perspectiva em devir. Acha que os direitos humanos acabou? É assim? Ou é possível haver novos direitos que ainda venham a ser criados? Ou era bom que houvesse? Ou não é possível haver? Ou não tem interesse? Etc. Gerações de direitos humanos, evolução histórica, níveis de importância. O que é que sabem da geração dos direitos humanos? Apareceram todas ao mesmo tempo? Qual era a importância de umas? Qual é a importância que tem para o serviço social as gerações? São todas importantes? É mais umas do que outras? Níveis de importância, cá está, não é? Pois a aplicabilidade dos direitos humanos, a contemporaneidade e as suas características, os desafios da multiculturalidade, o lugar da universalidade, virtualidades e constrangimentos, identificação dos atores na aplicação dos direitos humanos e os debates associados. Portanto, aqui, como vocês podem imaginar, e depois vão ver nos resultados, realmente as opiniões eram variadíssimas, as discordâncias, as admirações, as zangas, tudo. Foi muito, muito, muito interessante. Depois, sobre o serviço social e direitos humanos, eu introduzia com uma alusão às linhas fundamentais do manual, portanto eu chamava a atenção para realmente para o aparecimento do manual como realmente uma etapa na definição do que são realmente o peso dos direitos humanos na profissão, e cá vinha serviço social como a profissão de direitos humanos, concordância ou discordância e fundamentos. E tive discordância, profissão de direitos humanos. Porquê? Todas as profissões são dos direitos humanos. Eu, quando estou, nem que eu esteja a um balcão a servir num supermercado, eu tenho que respeitar o direito da pessoa que está ali, que tem direito a ser assistida, ser atendida, ser não sei o quê. Pronto. E eu penso que depois é interessante fazer este debate, quer dizer, onde é que está aqui, realmente visto assim, claro que é, então, pois, porque não, qualquer profissão tem que ter atenção e respeitar as pessoas que estão na frente. Mas há aqui um core, não é? Há aqui realmente uma análise mais profunda sobre a importância dos direitos humanos em determinadas profissões. Há determinadas profissões que são realmente profissões que jogam com a vida e que jogam com a dignidade das pessoas em primeiro lugar, não é? Isso é realmente o core dessa profissão. E, portanto, eu aí tenho que realmente discutir e debater esta questão da importância do serviço social como a profissão dos direitos humanos. E depois a articulação entre serviço social e direitos humanos conforme a direção da intervenção. E aqui depois fomos ver, afinal, há várias maneiras de eu desempenhar o meu papel como assistente social. Uma perspectiva de regulação, de controle, de empowerment ou de emancipação, e depois vamos entrar naqueles paradigmas do serviço social, porque realmente não podemos dizer que uns são serviço social, os outros não são serviço social. E isto foi interessante, porque aí nós começamos a perceber o perfil onde realmente os colegas se arrumam, não é? Mas não deixam de ser assistentes sociais, e estão lá com todo... Embora possa eu não concordar com algumas coisas, mas isto tem que ser trazido para uma pesquisa, e tem que ser debatido e tem que ser analisado, e cá estão. E depois a questão das necessidades básicas e direitos humanos. Conceitos, afinidades e diferenças, respostas sustentadas, a pertinência e a participação, os direitos humanos. Portanto, até que ponto foi aquilo que eu vos dizia, até que ponto é que realmente a sustentabilidade das necessidades básicas podem ser ou não promotoras de direitos humanos. Quer dizer, se realmente eu não tiver uma resposta sustentada, há de ser muito complicado. Mas não quer dizer que toda a gente concordasse com isso, não é? Por exemplo, para algumas pessoas, responder às necessidades é fazer assistencialismo. Portanto, o próprio conceito de necessidade tem que sair um pouco desta camisola. Mas, pois é, nós, necessidades, sim, nós fazemos muito, respondemos muito às necessidades, é o nosso papel, coitados, é só responder às necessidades. Não pode ser assim. É fundamental que nós respondamos às necessidades. A forma como respondemos é que, se calhar, às vezes não está a correr bem. Mas nós, o nosso papel é responder às necessidades básicas das pessoas. Não temos que nos entristecer por isso. Portanto, depois a relação políticas sociais, serviço social, necessidades básicas, direitos humanos, a articulação possível, a transversalidade, muitíssimo interessante a questão das políticas sociais. Não, as políticas sociais, pois, são o que são, porque nós não estamos lá. Mas depois outras diziam, pois está bem, mas também temos competência para lá estar. Se calhar até nem temos. Não sei se estão a ver, quer dizer, nós somos altamente contraditórios, por vezes. E depois entramos aqui na parte da formação, os princípios básicos, portanto, direitos humanos, formação dos assistentes sociais para a mediação e direitos humanos. Cá estão, introduzir as linhas de orientação principais quanto ao ensino dos valores base do serviço social, conforme constam do Global Standards for Education and Training of Social Work Professionals 2004. Portanto, eu tentava sempre partir de documentos, que são documentos de referência da Federação Internacional, para depois, podia-se ter partido de outra coisa, podia-se ter partido de autores, mas eu fiz esta opção, não é? Pronto, aliás, pela minha ligação que tenho à Federação, eu sentia-me também, deixem ver se eu vos sei explicar, um bocado também agente daquilo que é o trabalho da Federação, e poderia ser ainda mais conhecido. E, portanto, resolvi partir destes documentos, que eu acho que também são válidos. E pronto, e os temas a desenvolver, as práticas do ensino social para os direitos humanos, e, portanto, fomos ver o que é que sabem fazer ou devem, e tentei sempre, foi que os colegas me ajudassem a partir das práticas de estágio dos alunos. Portanto, para não estarmos a discutir assim no ar, ok, eu também oriento estágios. Eu oriento estágios, olha, tenho os meus estágios, vou escolher um estágio que eu tenho na saúde. Ok, então agora, coloque-se na saúde, como é que é isto? Para podermos realmente amarrar um bocadinho as coisas e não estarmos a falar no ar. Análise crítica da formação, aplicação uma das áreas, cá está. E depois o futuro da formação para os assistentes sociais, para um mundo global, a mediação dos direitos humanos. Portanto, a pertinência deste global standards, as diferentes culturas e visão universal, formar para um futuro, reflexividade diversos cooperacionais e desafios aos formadores de centros e propostas. Portanto, esta parte final foi também muito interessante, onde realmente veio realmente a lume o que são as insatisfações, o que são realmente as frustrações que nós como docentes temos, ou não termos realmente recurso à altura, ou não termos as condições de trabalho que gostávamos, ou não termos os alunos que gostávamos, não é? Quer dizer, havia situações de pessoas que diziam, mas os alunos são tão imaturos, é tão complicado. Pronto, foi realmente interessante. Portanto, finalizado que está aqui a apresentação do guião, eu parava aqui.